Aquela sua pintura. Quantas horas trabalha? Que hora vocês são? Cheio de problema, batucando na cabeça e eu tentando encontrar uma solução. 5:30 e eu já tô acordando. Quando vejo, eu tô sambando com o balanço do busão. Segunda-feira, mó canseira, já preparei 3 lancheiras. Ainda tenho que aturar meu patrão. E o brasileiro trabalhando o ano inteiro, apanhando igual pandeiro pra ganhar o ganha-pão. Vamos levando a vida, sambando na avenida, sambando curando as feridas, sambando dando a volta por cima. O rap, o samba, nossas armas são ambas. E a nossa fé é nossa carta na manga. A gente dança, a gente canta, a gente trampa, a gente cai e se levanta, a gente rala pra caramba. A gente planta e nem sempre colhe o que planta, vendendo almoço pra comprar janta. O sorriso no rosto é, mas não se engana. Pra gente acorda bamba, pra eles acorda cana. Peraí, que horas são? Ah, não. De novo? Cheio de problema, batucando na cabeça e eu tentando encontrar uma solução. 5:30 e eu já tô acordando. Quando vejo, tô sambando com o balanço do busão. Segunda-feira, mó canseira, já preparei 3 lancheiras. Ainda tenho que aturar meu patrão. E o brasileiro trabalhando o ano inteiro, apanhando igual pandeiro pra ganhar o ganha-pão. Samba, mas não deixa essa gente que zomba fazer mal esse peito que sangra. É sambando que a gente não tomba, mas cuidado se a gente se zanga. Cuidado que a gente se zanga. Então samba, então samba. Vamos levando a vida, sambando na avenida, sambando curando as feridas, sambando dando a volta por cima.